Tô em Salvador, aqui é o Gol, fim de uísque, posição remota, bate 1. Prossiga. Copiou, Torre? Copiei, prossiga. Solicitação de reboque da posição remota para o pátio principal ali, posição número 6. Afirmativo, está autorizado, repórter térmico. Ok, repórter é o térmico. Torre Salvador, bom dia, web 6749, informação Delta 340 São Paulo, Guarulhos. 6749, agora de 4. Guarda. Oi, Salvador, muito boa. Bom dia, é o WebJet 5896, ciente da Delta. 5896 também aguarda a cópia. Ciente aguardando. Web 6749, cópia. Autorizado Guarulhos 340 via Upper Whisky 50, decola da pista 10, direita. Dael Leda, pós Leda, Bidev. 119.85165. Autorizado assim 340, Dael. Decolamos da 10, curva direita, da EL, letra B10, parecia que estava pelo 50, então responde assim, 5.6.5.19.8, objeto 6.7.49. Chama pronto. Gente, 6.7.49. Web 5.8.9.6, copia. Agora sim, na escuta. 5.8.9.6, com fins, 3.4.0, roda conforme o plano, decola da 1.0, direita, da EL, letra, após letra, bridge, após bridge, direto. 119.8.5.1.75. 7340, saída da Eolinda, após bridge, decola da 10, 119.8 no controle, 5175 não responde, o WebJet 5896. Chama pronto, Web. Chama pronto, Web. 2 Salvador, aqui é o Gol, Gol Fendi Whisky, informando o término do reboque na posição número 6. Grato. Grato, bom dia. Salvador, bom dia, Webjet 5717, sente da Delta, Galeão 340. 5717, aguarde cópia. B 5717, cópia. B 5717. Autorizado Galeão 340, Upper Whisky 50, decola da 10 direita, da El Leda Bidev, 1198, 5173. Objeto 5717, aprovado Galeão, nível 340, via Upper Whisky 50, decola da 10 com curva direita, da El Leda Bidev. Transponder ao 51. 173, o controle sancional de 8 Webjet 57, 197, toma a posição 3. Correto, Jean Paul. Torre, bom dia, Objet 6749, posição número 4, solicita acionamento na posição, pode chegar o pushback. Afirmativo, chamo pro push. Chamo pro produtor, Objet 6749. Para pushback, acionamento Webjet 57, 197, posição 3. Posição 3, autorizado, Team Tex. Torre 6749, posição número 4, solicitando pushback. Comandante, vou coordenar com o tráfego 3 para que façam simultâneo, ok? Muito grato, 6749. O 5717 tem condições de fazer simultâneo com companhia no portão 3? O tráfego do 3 puxa até a saída do pátio 3. Permitido, tem condições, não puxa até a saída do pátio 3 o 5717. O 5717, então coordeno com a equipe de solo que o tráfego do portão 3 vai puxar até o 6749, quem puxa até a saída do Pat 3. Sentido 6749, puxa até a saída do Pat 3. Para o táxi Webjet 5797, 113 a bordo, 4 horas alternando com o fins. está livre até o ponto de espera, 1011, o ajuste, chama para decolagem. Chama para decolagem, 5717. O Webjet 5896, tá pronto para pushback acionamento assim que possível. 5896, observe o tráfego retaguarda, tá livrando já a companhia? Aposta livre o seu push. Gente, após o tráfego livrar, tá autorizado, é 10596. O táxi objeto 6749-117 a bordo 0406 de autonomia, alternando o galeão. Juliette, táxi, Juliette Alfa, chama no ponto de espera pronto, 1011. Juliette Alfa, ajustão 1011, objeto 6749, chama pronto, ponto de espera. Webjet 5717, ponto de espera da 10, pronto. Autorizada, linha de decolar 090, 10 nós. A linha aí decola, objeto 5719. Ponto de espera da 10, pronto, objeto 6749. A linha mantém 10. A linha mantém 10, 6749, web.